nome é 20. November 39, Romeo Echo, call Torre, frequency 118.6. Hey, switch into the tower, 9 Romeo Echo. Tolio Go, 1. 1260. ILS 28, runway inside. 3000 na próxima. Gol 1738 para interceptar o localizador, curve à esquerda para o 315, reposta estabilizado, desça para 2000 pés. 315, 2000 pés, reportará. 0 degrees, Wi-Fi 10 knots, optimum set 1014. Okay, clear to land, runway 28, 9 Romeo Echo. Se a proa e decolagem até 3000 pés, a fim de evitar os traços visuais. Após curva esquerda no perfil da saída Arbor, após Arbor Elefa, onde intercepta a rota Tzulu 21. 5053 no transponder, o controle 19.35, TAM 3895. Sinistração, chegada CARI, desça para o nível de voo 090. 090. Estabilizou, 738. Com 1738, completa aproximação, torre 198, decimal 6. 186, 738. Afirmativo, entendido, portão 11 do pátio 1, a intenção é rebocar do presente portão até o pátio 3. Aguarde, ok? Por gentileza. Positivo, aguarde. 060 confirmando, seu limite será radial 080 para Salvador. Cuidado 080 Salvador, azul 4060. Nine Romeo Echo on the ground at 3-1, leaving by the left, call 121 decimal 9, could you confirm your apron? Mike 3, Fox Alpha Sierra voltando. Prossiga, senhor. Prossiga para Mike 3, Fox. Está livre puxar a aeronave e reporte quando pronto para iniciar o deslocamento até o PAD 3. Positivo. Trip 5220, desça para o nível de voo 1950. Senhora, reautorizou então 150, estamos autorizados até o 090. Ok, still ahead, via taxiway Q. And when you there on the apron 3, look at the marshal. Zero, sua identificação, chegada CARI, desça para o nível de voo 100. Afirmativo, autorizado, pushback. É. Tá no localizador, ou no 270. Sul 4060 para interceptar o localizador, curva à direita pro 300, reposta estabilizada. Desça para 2000 pés, o ajuste é 1094. Então será pela esquerda para a sua 300? Sul 4060, afirmo, curva à direita na curva à esquerda na sua 300. esquerda, 300-2004-060. 38, Solos 34, libere próxima esquerda, taxiway Delta, mantenha a mesma e chama Solon 21 decimal 9, bom dia. Delta 219, voo 738, bom dia. Paulo Salvador, voo 1738, bom dia. 1738, Livrão chamou a táxi via Alfa Juliette 03 ao portão. Táxi Alfa Juliette pro 03, voo 1738. Utilizador 28, azul 4060. Claro. 270, vento 230 graus com 15 nós, ajuste no 094, reporte visual com campo. Ok, reportarei visual, estabilizado, 12, está de campo. 060. Salvador azul 4060. 4060 no 2 na aproximação, reporte final de 5 milhas, ajuste no 04, vento para cheque 240 graus com 15 nós, 15 nós. Negativo, reportará 5 milhas. Visual baixado, checado, voo no 270. 270, livre pouso, pista 28, vento 230 graus com 13 nós, 13 nós. Livre pouso na 28, voo no 270. Cinco, cinco, nove, cinco, serviço radar terminado, a 60 milhas sudoeste Salvador, chame Leos na frequência 120.1. Sente agora com Leos na frequência 120.1. Confirme para controle de aeronave. Gol 1260, desculpa Recife, no voo 350, chame Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 25, 5220, informa velocidade indicada. 240. App 6740, reduz a velocidade para 2309. 2309, é 70 no Solos 38, esquerda, mantenha taxiway Delta, chama Solo 21 decimal 9, bom dia. Final de 5 milhas, baixar travado, azul 4060 e avistado. Gente, aguarde pista livre, azul 4060. 4060. Salvador, vou no 370, prossegue táxi via Alfa, reporta ANSA, táxi Juliette. Alfa, reportando táxi Juliette, o Mike X-Ray, Fox Trot, é o solo voltando? Então, Mike X-Ray, Fox, no reboque, é o solo? Positivo, positivo. Prossiga, solo Salvador. Gente, mantenha sua posição na lateral do portão meia dúzia, ok? Mantenha sua posição na lateral do portão meia dúzia. Por gentileza. Positivo. 270, ingressa Juliette, 04, o portão. Juliette, 04. 0 de Salvador. 110. Trip 5220, desça para o nível de voo 050. 050, continua. Trip 5220, desça para 2000 pés, o ajuste 10114, livre LS, reporte estabilizado. Desça 10000, livre LS, ajuste 10114, 5120. Dilma Centeno, 6740. Web 6740, desça para 3000 pés, o ajuste 10114. 3000, 10114, 6740. O Mike X-Ray, Mike X-Ray Fox, tá livre até o pátio 3, até o pátio 3. Positivo, senhor. Estão perseguindo o pushback. Obrigado. Tenha a Taxway Alpha e chame o 121 decimal 9 solo para prosseguir. Bom dia. Taxway Alpha e Fox. 5000 metros, chuva leve sobre o campo. Da Webjet, seria, confirma o horário, por favor. Seria aos 13. É, eu ainda não recebi, assim que eu recebi o plano eu coordeno e chamo pra cópia. Então tá bom, tô aguardando. 4060 na Alfa. Mantenha a presente posição, 4060, prevista 08, temos a aeronave deslocando em reboque, que tá impossibilitando o seu ingresso. No golfe, desça para 4000 pés, o ajuste 1-0-1-4. 1-0-1-4, passou 4000 pés, segura o golfe. X Ray Delta, o solo voltando. Tem Mike X Ray Fox na escuta do solo Salvador. Prossiga. Só em coordenação, se você puder agilizar o máximo que der até o PA3, eu agradeço, ok? Positivo, com agilizando, senhor. Grato. Afirmativo, tá livre então, azul 4060. Autorizado, 4060. Após o reboque ingressar no pátio 3, está livre seu ingresso até o 08. Sim, eu posso passar em 02, autorizado para 3, eu posso terminar. Eu vou 4202 para nós, para o outro lado. Aguarda, por gentileza, azul 4207. Sete Porto Seguro, informação em curso é papá, pronto para cópia? Pronto para cópia. 1777 Salvador Porto Seguro, autorizado nível 320, decolagem da pista 28, após a decolagem vai manter a proa de decolagem até 3.000 pés, devido aos traços visuais, após curva esquerda no perfil da saída da Euleda, após Leda direto Porto Seguro. 5060 é o transponder e o controle 109 decimal 35, Uno 777. Porto Seguro, nível 320, decolando 28, mantém a proa até 3.000 pés, após o sistema da Israel, Leda, após Leda, Porto Seguro. Transponder 5060, controle 109 35. Com 07 nós, reporte visual com 28. É, deixa eu portar aí. Agora o azul 4007 com a Gina, 4207, reporte táxi. Só informando ao tratorista que vai realizar o pushback de forma que a cauda ingresse na Taxi Índia, ok? É verdade, eu comentei. É 01 no prossiga. Aqui é 01 no reporte na rotatória. Vai reportar na rotatória, 01. 4 mil pés, Lima do Lugoso. pelo Golfo, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 4. 3 mil, pés, tem livre pouso, pista 28, com vento 230 graus, com 09 nós, ajuste no 0 no 4, informa pista molhada. Já, obrigado. 18.6, muito obrigado, até já. Torre Salvador, bom dia, objeto 6740, Zulu 28. Web 6740, o ajuste no 0 no 4, chuva leve sobre o campo, o vento para cheque 220 graus com 08 nós, o número 2 na aproximação, corte final de 5 milhas ou visual com campo, Web 6740. Formará, 6740. 3216, sua identificação, chegada a CARI, desça para o nível de voo 090. CARI 090, 3216, chove sobre o aeródromo agora, cara? Confirma, está 3216. Chove sobre o aeródromo agora, está 3216? Está 3216, o teto de 1500 pés, visibilidade de 5000, chuva leve. Obrigado. Três, dois, no meia, continua a informação, pista molhada, visual. Ok, pista molhada, essa 3216. Tá, 3216, sem chuva. Ah, sem chuva, copiou agora. Zero no solo 51, esquerda na delta, mantém a mesma em 1219 solo, então, bom dia. 319, bom dia. Solo 5220, 5220. 5220, ingressa via Alfa, Cosme, em frente, quilo 43. 43, 5220. O azul 42, o azul 4207, táxi via Pátio, junto. Eu nomeei devido à aeronave na saída da EL. Desce até que nível? Na 3, eu nomeei, desce até o nível de 090. Tá bem, tá bem. Com 1-0 nós, ajuste agora 1-0 no 3013, informa pista molhada. Ok, ajuste padrão, entendeu, livre pouso lá 28, web 6740. Tô pronto pro dado aqui. Salvador, Guardião 01, nota na rotatória, da visual com campo. Guardião 01, chame torre, 1-8, decimal 6. Torre 1-8-6, Guardião 01. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, bom dia, vai prosseguir parte do GRE? Afirmo. Tá livre, direto parte do GRE, Guardião 01, vento 240 graus com 09 nós, reporte no solo controlado, Guardião 01. 240.09, vai estar reportando no solo controlado, Guardião 01. Copio o 1270. O 1270 Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, a rota é Zulu 21. Decolagem da pista 28, após a decolagem, vai manter a proa de decolagem até 3.000 pés, após curva esquerda no perfil da saída Arbor Elefa. Onde intercepta em LF, intercepta em Zulu 21. 5075 é o transponder e o controle em 119.35, o 1270. Vai, autorizado 360 para 4. Vai decolar da curva 728, manter a curva 0310, após vai disparar a para the Armor. Correto, portão 04, após quando pronto, pressionamento push, boa no 270. Corrigindo, o objeto 6740 mantém a posição Anvil Taxway India, ok? Observando o tamanho pushback. Objeto 6740 solo? Tá, tem condições de detectar um pouco mais à frente, que a aeronave se encontra na pista? Grato. Cinco, sete, dois, oito, na escuta? Tempo para o controle? PAB de 1197, alternando Galeão com 3.40. Estimativo TAN 3895, procede via Juliette Alfa até Consfera na Taxi Golf. Quando na Taxi Golf, pronto, chama a 8.86. O altímetro marca agora 10.13. Estimativo esquerda Juliette Alfa, quando Consfera na Taxi Golf, chama a 10.86, corrigindo. 386, o objeto 6740 em frente, Índia 02, é portão. Índia 02, o 6740. Prosseguiu. Ô, passaredo, ainda nem recebemos o seu plano, inclusive não sabemos nem a sua procedência ainda. O centro irá instruí-lo para estar em aproximação em Salvador. É 3 mil pés, a fim de evitar os tráfegos visuais. Após curva direita, perfil da saída Aron. Após Aron, resist 5077 no transponder. E o controle opera em 1.9.35. 5728 para o WebChat. Cruzado resist, nível 5050, decolo da 28, mantém proa, resist 3 mil pés. Após curva direita na subida Aron. Depois Aron, resist 5077 no transponder, nosso sistema de controle. 18 West. Correto, 09 ao portão, reporte quando pronto, pressionamento push. Camarada, 18. A esquerda na proa 040. Esquerda 040, nós alugamos. Gente, próximo de? Afasta quantas milhas? A intenção é contemplar com o